boa noite, o Oceania 63 no lugar. Oceania 6310, a senhora identificação, autorizada a chegada a Mari. Desça para nível de voo 080, que é negar no 099. No 099, desce 080 na Mari, 6310. Isso aí, confirma a velocidade testada para o azul, 4080, ainda matou 350. Então, 358, confirma sua velocidade. 2509. Confirma? 2509-3258. Sim. Do 4070, reduza para 2509 a velocidade, é o número 2 na aproximação. Tá, já mantendo 250 com o número 2, 4070. Ela é 6310, confirme sua velocidade. 90, está mantendo 2509. Certo, mantenha número 3 na aproximação. Cliente mantendo, 6310. Tá 135 a bordo, alterna Galeão, 3 horas e 50, ponto aerotáxi. Táxi autorizado via Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame torre 186, só confirmando 135 a bordo. Afirma, 135, 3306. Então, via Pátio, Índia e Alfa, 3603. Puxa, vai funcionar melhor, Romeu 93, ponte 03. Sim, te aguarde. 3, estou já falando 3, chambre mixte táxi. Autorizou a porta táxi do número 3. Good afternoon, Condor 077. Tower, good afternoon, Condor 077. Good day, Condor 077. Seleme 310, desça para nível de voo 050. 050, 6310. Copy. Salvador, boa noite, Santa 3603, decolou na sua esposa. Solo Salvador, trip 5216. Trip 5216, um minutinho, Copa Aracaju. 3. Tá na perfil da El. Tá no 2800 pés, contato radar, voe direto Leda. Após Leda, brigue. Leda, após Leda, brigue. 3603. Para o táxi, voo 16, 13, 115, a bordo, 3 horas e 50, confirme. 145, 3 e 50, confirme. Táxi autorizado em Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Índia Alfa, 186, ponto de espera, confirmando 115. 115, ciente, obrigada. Pare. Presente 230-3603. Tá autorizado, vai direto Bridge, então 3603. Bridge, 3603. Muito obrigado. Dois, Lua 77, Lua de Copy. Condor 077, are you ready to copy? Condor 077, go ahead. Clear to Frankfurt, flight level 330 via Upper Whisk 50 after conform plan route. Momo departure, Gbit transition. After departure, left turn. Scope code 5561. And Salvador Departure Control 120.8. 3858 Semitorre, 118.6. 18.6, boa noite, 3858. 10, Penlu, and after Chibit departure, Penlu transition, squawk 5561 and 120.8 after departure. Com essa posição de 1 hora 9 milhas, direção para 2000 pés, que é negando 09, reposta estabilizado, localizador. Para 2000 pés, 19, reposta estabilizado, 63, 90. Oscar and Gbit Transition. Golf Echo Bravo India Tango, Gbit Transition. Alright, Condor Zero 77. At Upper Whiskey 50, Momo departure and Chebet transition. Affirmative, correct. Report for pushback and stand up. They call, Social Dial. Suba ao Messiah da Charlie, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 430, saída da El. 430, saída da El. Upper Romeo Hotel, senhor Charlie. Small 190 autorizado na Golf 677, decola com curva esquerda, saída Puca Caju. 5560 transponder, 1208 controle, 5216. 5560, o código. 5560. Correto, chama para pushback acionamento. Vamos para 2000. Falta 6, só 3603. Controle, autoriza o Papa Romeo Serra Hotel Charlie voar cedinho para evitar a formação, tá cruzando o 6000. Serra Hotel Charlie, voo Idael. Voando Idael. Tá, desvio por quantas milhas? 4070, chame torre. 118.6. 18.6, obrigado, boa. C3 no Zeta, autorizada final em LSX3. Uma formação na posição leda, por isso da solicitação. Ah, tá, tô coordenando com o centro, aguarde. Certo. Autorizado, vai direto bridge, Papa Romeo Sierra Hotel Charlie. Voando bridge, grato. TAM 3603, chame centro Recife, frequência 125.1, alternando no 33.25. 3603, TAM 3603. Obrigado pela prova direta, uma boa noite e um bom trabalho. Você também. Obrigado. Equador está 3858, Livrão. Então, 3858 chamou o solo? Afirmativo, Livrão. 3858, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, 3858. Papa Romeu Serra da Charlie, chame Centro Recife, frequência 125 decimal 1, alternando no 33 decimal 25. 1251, 13325. Trip 526 para o pushback em acionamento. Quem está autorizado? Autorizado, reportar para o táxi. Salve Salvador, muito boa noite, Azul 4070 de volta. 4070, consegui ver Alfa, chame antes da Juliette. De Alfa, chame antes da Juliette, 4070. Salvador, boa noite, voo número 13 decola. Voo número 3, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída árbor. 360, voo número 13 decola. Boa noite, eu chamei a 6310 de toda. Azul 4070, prossiga via Alfa, chame antes da Juliette. Via Alfa, vai chamar antes da Juliette, 4070. Manda Juliette, 4070 da Azul. Oito, ingresso Juliette, portão 03. Fala, boa noite, boa noite. 585, abaixo, cópia. 5, 9, 3, 5, 0 para São Paulo, Brasil. Azul 4070, ingresso Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, 4070 da Azul. Alô, chalé 6390. Prossiga. Aguardando discussões de táxi de boa física, viu? 6390, prossiga via Alfa, vai me chamar antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette. Zero, ingresso Juliette, portão meia dúzia. Juliette, portão meia dúzia, 6390. Tráfego Salvador, portanto 3662. Prossiga. E aí, por gentileza, aprovada a saída para Natal. Fucas e Pá. Fucas e Pá, obrigado. 1885, pronto cópia. Pronto cópia, pronto cópia, 1885. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360 via Pesolo no 63, e após conforme a rota do plano de voo, subida da Elmer da Bridge, curva direita após a decolagem, 5554 é o código, 120.8 é o controle. Guarulhos, 360, Pesolo, Pesolo 1, curva direita da Elmer, 5408. Eu tô em Juliana 6, a primeira não via. 3516 para o táxi. 64 a bordo, 3h40, alterna registro. 64, 3h40 Recife, táxi autorizado, pátio Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Alfa, ponto de espera, chama torre, 3516, obrigado. Ano 3, chama agora Recife, 1288, alterne 1260. 288-260, obrigado. Ground, hello, again, Condor 077, request settlement pushback. Clear, report ready for taxi. Condor 077, clear settlement pushback, report ready for taxi. Salvador, trip 5216. Trip 5216, contato radar, sua para o nível João 90, saída da PUCA. 90, saída da PUCA, Trip 5216. Salvador, coordena por gentileza, nível 150 para o Trip 5216. Salvador, boa noite, aspecto. Boa noite, web 5827, Galeão, aprovado nível 360, decolada pista 10, perfil de saída da El, Leda Bridge, após upper do Luno 0, conforme rota do plano. Transponder 5567, controle 1-20, decimal 80. Aprovado Galeão, nível 360, correto, chame pronto. Só confirmando após o SMAP conforme a rota do plano.